Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, irmãos e irmãs, associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, a Levir, o site portal do esoterismo, da teosofia, da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 21 até as 22 horas, aqui na Esotérica FM. Na apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual, trazendo para vocês estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e sempre falando da espiritualidade humana. Uma boa noite para todos e gostaríamos, meus amigos, de começar esse programa, como sempre, elevando a nossa vibração, relaxando o nosso corpo e ofertando esse canal de comunicação, a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, vamos então proceder à nossa vibração, à nossa meditação, nos colocando em contato com o nosso ser interno e nos conectando à fonte de toda a sabedoria, de toda a força e de toda a beleza. Vamos, meus amigos, inicialmente sentar tranquilamente, procurando relaxar o nosso corpo, soltando todas as tensões dos nossos ombros, abandonando o peso dos nossos braços, das nossas pernas. Vamos inicialmente relaxar também toda a nossa face, liberando as tensões, soltando a pressão dos nossos maxilares. Vamos, meus amigos, relaxar também as nossas emoções, procurando observar a nossa respiração, que ela seja lenta e profunda. Vamos prestar atenção em cada inspiração e em cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo astral, o corpo das nossas emoções. E vamos, meus amigos, deixar a nossa mente livre de qualquer imagem, deixando as memórias do dia a dia. E nesse instante vamos prestar atenção no ponto dos nossos corações, focalizando a nossa consciência ali. Com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca, como uma alvorada de luz espiritual que irrompe, iluminando todo o nosso corpo de dentro para fora, iluminando, harmonizando e curando todos os nossos órgãos. Que essa luz se expanda pelo nosso corpo, se irradiando pela nossa aura, encontrando no seu exterior a fonte de toda essa energia. E nesse momento, meus amigos, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. assim seja, meus amigos e amigas ouvintes. Uma boa noite uma vez mais a todos aqueles que nos acompanham ao vivo, fazendo aqui conosco uma egrégora espiritual que nos une através do plano mental, dos planos espirituais, nos conectando verdadeiramente, sem problemas de espaço, de tempo, meus amigos, aqui realmente na Rádio Esotérica FM. A nova era é uma realidade, meus amigos. E a internet que nos une nesse instante, meus amigos, é a verdadeira cristalização, a manifestação verdadeira desta era, meus amigos, que será uma era regida pelo aspecto ar, pelos poderes da mente. Então estamos unidos aqui para estudar os melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre aqui com vocês falando de espiritualidade. Agradecemos também a audiência daqueles que nos acompanham nas gravações, que estão aqui presentes na seção Lux Esotérica do menu da página da rádio, e também aqueles que nos ouvem pela seção de áudio da loja esotérica virtual, a Levir. Também aqueles que nos ouvem através dos CD-ROMs, que serão distribuídos com esse programa. Já foram ao ar 95 programas Lux Esotérica, meus amigos, e agradecemos a todos vocês que têm realmente nos acompanhado aqui conosco, estudando sempre e aprofundando as temáticas que nós propomos. E nessa fase, meus amigos, nós estamos estudando o livro de Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, esta grande arauto dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que realmente com a sua elevação espiritual teve condições de tomar sob as suas costas, meus amigos, esta tarefa verdadeiramente hercúlea de, no final, no último quartel do século 19, meus amigos, trazer para a humanidade uma vez mais a mensagem dos mestres do Oriente. E realmente, se, como disse um outro escritor teosófico, que foi o Major Arthur E. Powell, se Blavatsky não houvesse aberto aquelas picadas nessa densa floresta, meus amigos, nós provavelmente não conseguiríamos passar. Então sempre devemos prestar a nossa homenagem a Blavatsky e a todos aqueles que lutam, meus amigos, para que a luz, como o nome aqui do nosso programa, que é Lux, também é luz, todos aqueles que lutam pela elevação espiritual, moral, intelectual da humanidade, meus amigos, merece sempre a nossa menção e a nossa homenagem. E no dia de ontem nós estávamos aqui estudando o livro A Chave para a Teosofia, falando aqui para vocês sobre as questões das similaridades que existem entre o budismo e a teosofia, e principalmente também falando sobre o que é um teósofo e o que é um teosofista, porque são duas coisas diferentes, meus amigos, que precisam ficar bem claras na nossa cabeça. Teosofista é aquele que adere à sociedade teosófica, ou então aquele que consome, que lê a literatura teosófica, passa a ser então uma pessoa informada, uma pessoa aculturada com esse conhecimento. Agora, teósofo, meus amigos, é uma coisa mais profunda. É aquele que, conhecendo essas doutrinas, aquele que teve a oportunidade de ter contato com os conhecimentos, com a sabedoria, ele então se converte, meus amigos, a esses conhecimentos e passa a viver uma vida pautada pelos conhecimentos espirituais. Isso é uma coisa muito diferente do que simplesmente consumir literatura, meus amigos. Porque uma coisa é a pessoa ingressar numa organização, numa entidade, passar a ler a sua literatura, passar inclusive até a trabalhar ativamente nessa organização. Então, Entrar na sociedade teosófica é uma coisa, meus amigos. Agora, a teosofia, entrar no indivíduo, transformá-lo, isso é muito mais profundo, né? Porque realmente é muito mais fácil ter um conhecimento apenas externo, porque hoje, meus amigos, existem rios de tinta, meus amigos, que estão aí sobre o papel dos livros, meus amigos, mas poucas são as pessoas que, após ter acesso a esses conhecimentos, poucas são as pessoas que realmente se convertem e se transformam com esses conhecimentos. E isso realmente é uma coisa muito mais difícil, e justamente daí que surgiu um outro tema que nós discutimos ontem, e também nós gostaríamos de uma vez mais comentar, a questão do treinamento oculto, do treinamento esotérico, onde há a necessidade, meus amigos, de pessoas mais avançadas, verdadeiramente de discípulos, iniciados e até mesmo dos próprios mestres, porque a tradição oculta, meus amigos, ela reza e um iniciado cria o outro, meus amigos. Então, não é possível, como já foi indagado e já foi respondido nesse livro por Blavatsky, já passamos por esse tópico, se pergunta a Blavatsky se uma pessoa pode se transformar num mestre apenas pelo conhecimento, apenas pelo que está escrito nos livros ou o que a pessoa pode pesquisar por aí. E a resposta, meus amigos, é obviamente não. A pessoa precisa realmente ter uma transformação energética, e isso é praticamente impossível, meus amigos, sem ser orientado e sem entrar em contato com alguém que já tenha feito essa transformação. Daí então que Blavatsky veio a criar dentro da sociedade teosófica, a pedido do seu mestre, o venerável mestre Moria, meus amigos, um grupo seleto de realmente teósofos, meus amigos. E esse grupo veio a se chamar a Escola Esotérica de Teosofia, uma escola que existe paralelamente à sociedade teosófica, que visa encaminhar justamente para a senda, a mesma senda, o mesmo caminho que trilharam os mestres de sabedoria. Essa escola então prepara, faz com que a pessoa se capacite, dá instruções, treinamento, para que a pessoa então vá dando os primeiros passos para poder um dia ser também um verdadeiro iniciado da Fraternidade Branca, venha entrar em contato com os discípulos dos mestres e finalmente com os próprios mestres, meus amigos. E esse grupo, essa escola, a escola esotérica, hoje ela existe em praticamente todos os países do mundo onde existe a sociedade teosófica. E como bem afirmou Geoffrey Hodgson, que foi um outro grande teósofo, é praticamente a porta mais acessível, meus amigos, da grande Fraternidade Branca, que os pretendentes à iniciação encontram no mundo todo, porque ela está, essa organização, a escola esotérica, está disseminada no mundo inteiro, e ela tem dentro do seu âmago o embasamento no ocultismo oriental. Ela segue as mesmas regras que há milhares de anos, meus amigos, foram estabelecidas pelos mestres da Fraternidade Branca para aqueles realmente que querem se preparar para auxiliar, meus amigos, os poucos, mas vigorosos braços dos mestres para evitar que esse planeta naufrague, meus amigos, nas trevas. Os discípulos dos mestres são auxiliares na obra dos mestres para a elevação espiritual da humanidade. Os iniciados da escola esotérica não visam apenas o seu autodesenvolvimento, mas visam sempre, em primeiro lugar, se desenvolver para auxiliar o próximo, para auxiliar a humanidade, né? Daí então que continua aqui o interrogatório a Madame Blavatsky, já que o livro A Chave para a Teosofia em perguntas e respostas. Então vem uma nova pergunta sobre isso, que é a seguinte: isto dá a entender que o grupo esotérico da Sociedade Teosófica recebe seus ensinamentos de verdadeiros iniciados e mestres em sabedoria esotérica? Esta é a pergunta. E Blavatsky responde: não diretamente. A presença pessoal desses mestres não é necessária. Basta que deem suas instruções a alguns dos que estudaram sob sua direção durante anos e que consagraram sua vida inteira a seu serviço. Estes podem, por sua vez, transmitir a ciência recebida aos que não tiveram esta oportunidade. É preferível uma parte da ciência verdadeira a uma massa de conhecimentos não digeridos e mal interpretados. Uma onça de ouro vale mais que uma tonelada de pó. E é assim, meus amigos, que a escola esotérica funciona, com instruções que vieram diretamente dos mestres, mas não são naturalmente os próprios mestres que dirigem essa escola ou que dão as suas aulas ou que fazem o treinamento. Mas fiquem certos, meus amigos, que altos iniciados e pessoas de extrema espiritualidade, de extrema dedicação, fazem parte dessa escola e garantem que ela realmente transmita, se não a própria palavra dos mestres, mas sempre uma vibração que eleva a consciência dos seus estudantes até os mestres. E aí se mantém aquela linha, meus amigos, que é inquebrantável, de comunicação entre discípulos e seus mestres, sendo os membros da escola esotérica, então, aspirantes a esse conhecimento. E como a Fraternidade Branca, meus amigos, não é simplesmente uma organização de homens, mas principalmente é uma organização de almas e de espíritos que se reencontram, né, durante as várias reencarnações, então a entrada nessa escola também não é garantia, né, de coisa alguma, porque realmente haverá que ter o esforço do estudante para se autoconhecer, para se religar ao seu eu superior, à sua alma, e que ele vá cada vez mais, meus amigos, esgotando o seu karma e se preparando então para receber cada vez mais poderes, e com poderes também vem cada vez mais responsabilidades, meus amigos. E principalmente ao seguir essa linhagem de desenvolvimento, porque os mestres que instruíram Blavatsky, os mestres que pediram a ela a criação da escola esotérica, são conhecidos como os mestres de sabedoria e da compaixão. E principalmente essa característica da compaixão, a compaixão pela humanidade, a compaixão por aqueles que sofrem e principalmente a compaixão por aqueles que ainda tateiam na escuridão e na ignorância, meus amigos, e ainda não descobriram a verdadeira natureza espiritual do ser humano. E essas pessoas todas, que são muitos e muitos milhões, meus amigos, que estão ainda tateando por aí, precisam ser conduzidos até, uma vez mais, o caminho que leva a uma vida mais harmonizada, a uma vida mais espiritual. Mas como Blavatsky bem metaforizou aqui, é melhor um pouco da sabedoria, uma grama de ouro, do que uma tonelada de pó que não representa nada. Mas aí o questionador de Blavatsky faz a seguinte pergunta: mas que meio temos para averiguar se esta onça é de ouro verdadeiro e não uma falsificação? E isso realmente é muito pertinente, meus amigos, porque não existe campo onde haja mais enganação, onde haja mais pilantragem, meus amigos, do que nesse campo esotérico, porque muitas vezes, ou até na maioria das vezes, as pessoas não têm parâmetros para averiguar o que, que as pessoas estão realmente afirmando. Então há pessoas que entram nesse campo e falam as coisas mais absurdas possíveis, ficam por aí predicando o fim do mundo, ficam disseminando o medo, ficam realmente fazendo afirmações que não podem ser constatadas. Normalmente são pessoas autorreferentes, pessoas que inclusive fazem dicionários das próprias invencionices que elas têm, e lamentavelmente as pessoas são iludidas, seguindo aquele princípio da boa fé. As pessoas realmente sempre, quase sempre, acreditam naquilo que as pessoas dizem. Mas saibam, meus amigos, que há parâmetros, há tradições, há conhecimentos antigos que podem ser usados como pedra de toque para saber se uma afirmação espiritualista está no mínimo de acordo com a ética espiritual, principalmente com a ética oriental, que é a origem de todos esses sistemas, meus amigos. Mas com relação aí a como saber se esse ouro realmente é verdadeiro ou não, Blavatsky disse o seguinte: conhece-se uma árvore por seus frutos e um sistema pelos seus resultados. Enquanto nossos adversários não nos provem que algum estudante solitário de ocultismo, através das idades, converteu-se em um santo adepto, como um Amônio Sacas, ou em um Plotino, em um teurgista como Jâmblico, ou fez coisas como as que se atribuem a São Germano, né? Ou também mais conhecido como San Germain, né? O santo irmão, que hoje é tão conhecido. Ele fez tudo isso sem mestre algum para dirigi-lo, e tudo isso sem ser um médium, ou um ilusionista, ou um charlatão. Então confessaremos nosso erro. Mas, até prova em contrário, os teósofos preferem ater-se à lei natural, provada e conhecida da ciência sagrada tradicional. Há místicos que fizeram grandes descobrimentos em química e ciências físicas, quase penetrando nos domínios da alquimia e do ocultismo. Outros que somente à luz do seu gênio redescobriram parte ou totalmente os alfabetos perdidos da língua do mistério e são, portanto, capazes de ler corretamente os escritos hebreus. E ainda outros que, sendo clarividentes, puderam entrever passageiros resplendores dos segredos da natureza. Mas todos esses são especialistas. Um é inventor teórico, o outro um hebraísta, isto é, um cabalista sectário. O terceiro, um Swedenborg moderno, que nega tudo aquilo que está fora de sua ciência ou religião particular. Nenhum deles pode se vangloriar de haver produzido um benefício universal ou nacional, nem mesmo um benefício para si mesmo. Excetuando alguns curandeiros que seriam taxados de charlatães pelo Real Colégio de Médicos e Cirurgiões da Inglaterra, né? Nenhum ajudou a humanidade com sua ciência, nem sequer algumas das pessoas que os rodeavam. Onde estão os caldeus da antiguidade? Os homens que realizavam outras curas maravilhosas, não por meio de encantos ou feitiços, mas pela simplicidade? Onde está um Apolônio de Tiana que curava os enfermos e despertava os mortos em qualquer circunstância? Conhecemos na Europa alguns especialistas capazes desse primeiro item, ou seja, a cura, meus amigos, espiritual, mas ninguém capaz do segundo, assim como fez Jesus, de erguer as pessoas da morte, exceto na Ásia, onde o segredo da yoga, que é viver na morte, ainda se conserva. E toda essa resposta, meus amigos, Blavatsky dá porque ela teve a oportunidade de conhecer os verdadeiros mestres, meus amigos, que estão velando, estão por trás das cortinas, meus amigos, desse imenso jogo que é a evolução da humanidade. E eles estão sempre, meus amigos, emitindo as suas poderosas vibrações para que aquelas pessoas que pretendam auxiliar a humanidade as captem estas vibrações e assim sejam inspirados, meus amigos, a servir, a elevar a humanidade até patamares superiores. E esses mestres, meus amigos, eles treinam discípulos, eles criam novos iniciados e preparam as pessoas. E quando nós falamos de pessoas, na verdade nós estamos falando dos eus superiores das pessoas. Eles entram em contato verdadeiramente com as almas das pessoas, porque o mestre, ele não olha para a matéria, meus amigos. Ele não olha para esse corpo de pó que um dia ao pó retornará. O mestre olha para a alma do discípulo, meus amigos. O mestre dessa estirpe, desse escalão, meus amigos, não precisa perguntar nada sobre o indivíduo, porque ele olha para a aura da pessoa, vê as cores que estão ali presentes, e para o iniciado, essas cores, meus amigos, são um alfabeto que diz muito mais coisas do que uma pessoa pode falar ou que ela pode saber. Porque ao olhar para a aura do eu superior do indivíduo, o mestre vê todas as encarnações anteriores da pessoa, meus amigos, toda a cadeia de eventos, a sucessão dos karmas, meus amigos, que trouxe aquela pessoa até a sua presença. E em certa medida também, meus amigos, o mestre vê também o futuro dessa alma, meus amigos. Porque a nossa alma, assim como nós aqui embaixo, que planejamos, de certa forma, o nosso dia de amanhã, temos os nossos projetos, o que que nós vamos estudar, as viagens que nós vamos fazer, os livros que nós queremos ler, saibam, meus amigos, que as suas almas também, meus amigos, elas também planejam, elas também projetam os seus futuros. E o mestre conversa com a nossa alma, meus amigos, sem o nosso cérebro ficar sabendo disso. Então vocês não se preocupem, meus amigos, se um dia, mais cedo ou mais tarde, vocês vão encontrar com um dos mestres, principalmente fisicamente, porque eu tenho certeza absoluta, meus amigos, que a maioria de vocês que está me ouvindo, a alma de vocês já está em contato com os grandes seres, com os grandes mestres. Porque não existe acaso no universo, meus amigos. Se vocês estão me ouvindo agora ou nas gravações desse programa, é porque vocês têm que ouvir essa mensagem, meus amigos, e vocês devem ficar tranquilos, porque ninguém jamais é esquecido, meus amigos, na evolução. Eu já citei aqui essa passagem, mas vou citar de novo. Charles Webster Leadbeater uma vez indagou ao mestre Kutumi como é que os mestres podem manter contato e ter tantos discípulos pelo mundo afora e não esquecer de nada, não esquecer de ninguém, e como é que eles sabem se uma pessoa realmente merece ser instruída ou não. Porque isso às vezes intriga a nossa mente. Como um mestre pode manter a sua aura em contato com centenas, meus amigos, de pessoas, dezenas de discípulos que estão sendo treinados em diversos países, em diversas situações diferentes, e todos estão ligados ao mestre. E o mestre Kutumi elevou a consciência, tanto a sua quanto a de Leadbeater, até o plano mental, até um ponto, meus amigos, aonde todo o planeta pudesse ser enxergado de uma única só vez. Então, ali estavam visíveis miríades, meus amigos, de luzes, de pequenas e diáfanas luzes, cada uma delas representando uma alma humana que habita sobre esse planeta e fica circulando para lá e para cá. Mas, segundo o mestre demonstrou para Leadbeater, algumas dessas luzes, meus amigos, algumas dessas almas brilham com fulgor, porque são pessoas que amam, são pessoas que se dedicam, que se aperfeiçoam, que realmente brilham, meus amigos, não só no sentido figurado, mas no sentido real e espiritual do termo. E para os mestres, essas pessoas são sempre visíveis, são destaques, e os mestres as reconhecem. E se essas pessoas procuram os mestres, porque não é o mestre que procura o discípulo, meus amigos, é o discípulo que deve procurar o mestre, e segundo as recomendações que eles dão, são os discípulos que devem forçar o mestre a treiná-los, porque realmente isso é uma relação muito profunda. Então ninguém jamais é esquecido, meus amigos, e é uma realidade espiritual muito profunda isso que nós estamos dizendo. E com muita alegria, meus amigos, a nossa satisfação de estar aqui com vocês falando desses temas, mas está se encerrando aqui o nosso primeiro bloco. E nós vamos fazer aquele intervalo. No segundo bloco vamos voltar ainda aqui a essas questões. Vamos continuar aqui as perguntas e as respostas para Blavatsky. Vocês vão ficar agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando a vocês, meus amigos, a se associarem, a nos apoiarem, a vocês que têm condições e querem realmente se associar, nos ajudar. Por favor, o façam, e voltaremos na sequência aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, meus amigos. Sim, meus amigos, voltamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica, que vai ao ar aqui de segunda a sexta-feira, às 21 horas aqui na Esotérica FM, com o prestígio, com o patrocínio dos associados da Loja Esotérica Virtual, também de vocês, meus amigos, que são ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Agradecemos a audiência de vocês, sempre muito grande, aqui praticamente a metade dos ouvintes que durante o dia, né, ficam ouvindo apenas músicas aqui na Esotérica FM. Nós temos aqui à noite um pico de audiência realmente que nos deixa muito felizes de estarmos aqui falando para amigos e amigas que estão realmente apreciando aqui as nossas palavras, que estão realmente querendo se aprofundar nesses temas. E gostaríamos de relembrá-los que esse livro que nós estamos lendo aqui, A Chave para a Teosofia, está disponível para vocês adquirirem lá na Loja Esotérica Virtual. A nossa intenção primária aqui, meus amigos, não é fazer comércio, né? Então é a primeira vez que nós estamos falando isso nesta série, meus amigos, mas vocês podem adquirir lá em www.levir.com.br, clicando no menu na seção livraria. Está à disposição de vocês o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Também lá na Levir e aqui no site da rádio está em promoção, meus amigos, os três primeiros CD-ROMs que nós editamos aqui com as séries aqui do nosso programa. Temos uma promoção que pelo preço de um CD-ROM vocês levam os três primeiros CD-ROMs que nós produzimos aqui, tratando do lado oculto das coisas, tratando do Kybalion, que fala da filosofia hermética, e os ensinamentos esotéricos de Jesus, que foi uma série baseada no livro homônimo do nosso querido Raul Branco, que está circulando aqui pelo estado de São Paulo nesta semana. Adquiram aí, meus amigos, no site aqui da rádio e na Loja Esotérica Virtual por um preço promocional, e vocês estarão auxiliando aqui a manutenção das atividades da Rádio Esotérica FM, do programa Lux Esotérica e da Loja Esotérica Virtual. Muito obrigado, meus amigos e amigas, pelo prestígio. Mas vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, meus amigos. Esse livro realmente é muito instrutivo, porque é em perguntas e respostas. E estamos falando sobre os mestres de sabedoria, sobre a escola interna da Sociedade Teosófica, que desde Blavatsky ela continua ativa até os dias de hoje. E então, resta-nos aqui uma última pergunta, aliás, duas perguntas nesse tópico, meus amigos, que são as seguintes. Seria o objetivo da teosofia criar semelhantes mestres, né? Curadores, né? Ou mestres em geral? E aí Blavatsky responde: são vários os objetivos da teosofia, mas os mais importantes são aqueles que podem contribuir para o alívio do sofrimento humano de qualquer forma, tanto moral como fisicamente, e consideramos a primeira, ou seja, o aspecto moral, espiritual, muito mais importante do que a segunda, o aspecto puramente físico. A teosofia tem que apontar a ética e purificar a alma, se quer aliviar o corpo físico, cujas doenças, salvo em caso de acidentes, são totalmente provocadas pelo lado interno das coisas, meus amigos. O ocultismo não é estudado com fins egoístas para satisfação da ambição pessoal, o orgulho ou a vaidade. E dessa forma nem chegará jamais a alcançar o fim proposto de aliviar a humanidade que sofre. Nem também estudando apenas um ramo da filosofia esotérica poderá alguém chegar a ser ocultista, mas somente estudando a todos, ainda que não o domine perfeitamente. E a última pergunta desse tópico: portanto, não se ajuda a alcançar este importantíssimo objetivo senão aos que estudam as ciências esotéricas? E Blavatsky responde: de modo nenhum. Todo membro do círculo externo tem direito à instrução geral, se a deseja, mas poucos querem converter-se no que se chama de membros ativos, e a maior parte prefere ser apenas os zangões da teosofia. Saiba que na sociedade teosófica estimulam-se as investigações privativas, contanto que não ultrapassem os limites que separam o exotérico do esotérico. A magia cega do inconsciente. Então, meus amigos, Blavatsky realmente tem muito a dizer sobre essa temática, porque ela realmente foi treinada no ocultismo oriental pelos mestres Moria e mestre Kutumi. E, como nós temos dito, meus amigos, Blavatsky foi provavelmente a primeira pessoa que visitou numa única encarnação todos os centros da fraternidade branca nesse planeta. Então, de mestre, de discípulo, de verdadeiros mestres e discípulos, realmente Blavatsky entendia muito, meus amigos. Então, quando ela institui esse grupo interno, né, que começou inicialmente na cidade de Londres, mas que depois se espalha por todo o mundo, ela garantiu que as instruções que foram dadas ali realmente estivessem ligadas à ética do ocultismo oriental, meus amigos, que não permite, em hipótese alguma, meus amigos, que esses conhecimentos, que essas instruções sejam utilizados em benefício próprio, meus amigos. O ocultismo realmente oriental, meus amigos, ele prega realmente o altruísmo no mais profundo sentido. Nenhum ocultista das escolas orientais jamais empregará um poder, e são poderes, meus amigos, que muitas vezes aos olhos do leigo parecem sobrenaturais, né? Que chegam até certas coisas absurdas, meus amigos. Eu vou contar uma história aqui que vai ilustrar muito bem como os mestres, como os discípulos verdadeiros da Fraternidade Branca não usam os seus poderes em benefício próprio. se cita, meus amigos, uma passagem que um mestre estava em comunicação psíquica com um discípulo que estava muito distante. Então a sua mente estava realmente concentrada nessa comunicação telepática, mas na sua mão estava uma carta que há poucos instantes atrás ele estava lendo. E estando no ambiente rural, meus amigos, na natureza, veio um animal, uma cabra, e começou a comer, meus amigos, da mão do mestre, esta carta que ele só veio a perceber depois que ele parou a comunicação telepática com seu discípulo, que ele percebeu que a cabra tinha comido aquele papel, aquela carta que estava na sua mão. E esse mestre, meus amigos, que eu não vou declinar quem que era, mas com certeza é um mestre que segue esta ética, meus amigos, ficou preocupadíssimo, porque a carta era muito importante para ele, mas ele não iria utilizar os seus poderes de materialização e desmaterialização para retornar para suas mãos aquela carta. E ele teve que convidar, meus amigos, um outro mestre que vivia nas proximidades, né? Porque esse mestre que nós estamos falando residia no Nepal. Teve que chamar um outro mestre para fazer por ele, meus amigos, esse trabalho. Porque se os discípulos, meus amigos, da Fraternidade Branca fossem usar esse tipo de poder para benefício próprio, o perigo, meus amigos, é que essa pessoa se tornaria a pessoa mais perigosa do mundo. Porque não existe parede, não existe cofre, não existe recinto, meus amigos, que a pessoa que tem esse poder não possa penetrar, ou que ela não possa pegar alguma coisa que esteja ali fechado. E verdadeiramente não existe informação ou conhecimento que esses mestres não possam obter, meus amigos. Então, antes de chegar até esse poder, meus amigos, esse indivíduo, esse mestre, tem que ter dado todas as provas possíveis e imagináveis, meus amigos, que ele jamais, em nenhuma circunstância, meus amigos, utilizaria esses poderes para se locupletar. E isso para nós, meus amigos, é uma coisa que está muito, muito distante, e provavelmente para qualquer um de nós, se nós tivéssemos esse poder de materializar uma coisa, de desmaterializar, lamentavelmente nós iríamos fazer alguma bobagem com esse poder. É preciso, meus amigos, antes de chegar nesse poder, que os mestres realmente conhecem, que os mestres dominam e que eles deram prova disso várias vezes, é preciso que a pessoa tenha já primeiramente anulado totalmente o seu eu egoísta e que ele não pense mais em termos de egoísmo, mas sim em termos de altruísmo completo, porque esses mestres têm poderes maravilhosos, meus amigos, poderes principalmente de cura. Blavatsky mesmo foi salva da morte em várias ocasiões, não só por problemas de saúde, mas principalmente em acidentes, em ataques que ela recebia, meus amigos, eram muito comuns esse tipo de ataque, e Blavatsky sempre foi defendida por esses mestres, mas que nunca estavam usando esses poderes em benefício próprio, mas sim no auxílio de alguém, e principalmente no auxílio de um discípulo que não estava nem sabendo o que estava acontecendo, meus amigos. E nós vamos entrar aqui em um outro tópico, que é a diferença entre teosofia e ocultismo, meus amigos, que são questões que realmente causam muita confusão. Então vai ser muito interessante a gente entrar nesse tema. Então já começa a primeira pergunta. Teosofia e ocultismo são idênticos? Pergunta aqui o nosso amigo para Blavatsky. E ela responde: De maneira alguma. Um homem pode ser muito bom teósofo, dentro ou fora da sociedade teosófica, sem ser de qualquer maneira um ocultista. Mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem ser teósofo em toda a extensão do termo. De outra maneira, não será mais do que um mago negro, consciente ou inconsciente. E o que quer dizer isto? Pergunta o nosso amigo indagador. E Blavatsky responde: já disse que um teósofo verdadeiro deve pôr em prática o ideal moral mais elevado. Deve esforçar-se em reconhecer sua unidade com a humanidade e a humanidade inteira, e trabalhar incessantemente para os demais. Pois bem, se um ocultista não desempenhar desta forma sua missão, o fará de maneira egoísta, em seu benefício pessoal. E se adquiriu maiores poderes práticos que os demais homens, comumente, exatamente por esse motivo, converte-se em um inimigo do mundo e dos que o rodeiam, muito mais terrível que um simples mortal. Então, mais uma pergunta para a gente avançar bem nesse tema. Então, um ocultista é um homem que possui maior poder que os outros? E a resposta é sim, muito maior. Se o ocultista prático é realmente instruído e não se contenta em sê-lo apenas de nome, ele realmente tem um poder incrível. Não são as ciências ocultas, aquelas ciências imaginárias da Idade Média, que tratavam da suposta ação ou influência de qualidades ocultas ou poderes, né, sobrenaturais, como a alquimia, a magia, a necromancia e a astrologia, conforme as descrevem as enciclopédias. Porque essas ciências são reais, verdadeiras e muito perigosas. Ensinam a força e influência secreta das coisas da natureza, desenvolvendo e cultivando os poderes ocultos, latentes em cada ser humano, dando-lhe enormes vantagens sobre os mortais mais ignorantes. Bom exemplo disso é o hipnotismo, hoje em dia tão comum e objeto de indagações científicas. O poder hipnótico foi descoberto quase por acaso e preparou o caminho do mesmerismo. Atualmente, um hipnotizador experimentado com seu poder pode fazer quase tudo o que lhe ocorrer, desde obrigar um homem a se tornar um bobo inconsciente até induzi-lo a cometer um crime. Às vezes, até por meio de algum cúmplice do hipnotizador e em benefício deste. Não é um terrível poder se entregue em mãos de pessoas sem escrúpulos? E, sem dúvida, este não é mais do que um dos menores ramos do ocultismo, meus amigos. Então aí está colocada, meus amigos, exatamente essa questão. Primeiro, a existência destas ciências ocultas, meus amigos, que não requerem nenhuma ética para serem conhecidas, como a astrologia, a numerologia, a alquimia, os poderes magnéticos que existem nas coisas, meus amigos. Tudo isso pode ser estudado de uma maneira técnica, né? Mas o que distingue realmente um ocultista verdadeiro, um mago verdadeiro, de um feiticeiro, de um mago negro, meus amigos, é algo maior. É a ética que deve existir no seu coração, meus amigos. Muitas pessoas sequer sonham que isso existe. Realmente são pessoas que não acreditam, que obviamente nos dias, né, supostamente iluminados pela ciência de hoje em dia, como sempre o foi, imagina que isso são apenas questões da imaginação e são fruto de mentes, né, com imaginação fértil. E realmente não conhecem realmente os poderes que um verdadeiro ocultista tem, né, e muitas vezes lamentavelmente, pessoas que têm esse conhecimento e usam, meus amigos, de forma egoísta, realmente elas vêm a controlar a consciência das pessoas, elas vêm a provocar que essas pessoas façam o que elas bem entendem, meus amigos. São pessoas dominadoras, pessoas muito inteligentes, pessoas altamente magnéticas, mas também, meus amigos, são pessoas muito más. São pessoas que usam os seus poderes mentais, os seus poderes magnéticos, para subjugar os outros, para muitas vezes reter conhecimentos, para reter riquezas, para reter poderes. Então, se vocês quiserem ter, meus amigos, uma clara referência de como identificar se uma pessoa realmente é um mago branco ou um mago negro, percebam o comportamento dessa pessoa, desse espiritualista, desse suposto ocultista, porque as pessoas que são verdadeiramente espirituais, meus amigos, elas sempre estão dando, elas estão doando, elas jamais estão querendo coisas para si, jamais elas estão controlando as outras pessoas, jamais elas estão buscando poder sobre as outras pessoas. E hoje em dia isso se traduz muito na busca pelo dinheiro, na busca pelo poder político, no poder militar, no poder bélico. Então, os verdadeiros espiritualistas, meus amigos, sabem que essas coisas são relativas, são coisas que, na verdade, só servem para amealhar bens, poderes que pertencem a esse mundo. Os verdadeiros espiritualistas, eles estão realmente mais preocupados com a luz, com a transcendência. Então, eles amam, meus amigos, falar desses assuntos para que as pessoas se libertem. Eles ajudam as pessoas a se encontrarem, a que elas retomem os seus rumos, e jamais essas pessoas subtraem uma agulha, meus amigos, do dinheiro das pessoas ou de qualquer objeto que essa pessoa tenha. Os verdadeiros ocultistas não querem poder, meus amigos, apesar de serem pessoas poderosas. Ao contrário, meus amigos, os magos negros, eles não perdem tempo com pessoas, meus amigos, que não estão, que não podem auxiliar nos seus planos. Elas estão sempre procurando poder, sempre estão querendo o dinheiro, e aonde há mais dinheiro, meus amigos, não é qualquer dinheiro, mas sim onde estão as grandes somas e aonde que está o poder político, o poder sacerdotal, o poder realmente de controlar a vida das pessoas. Então, lamentavelmente, meus amigos, os magos negros estão nos lugares mais importantes das coisas e muitas vezes nos lugares onde nós jamais imaginaríamos que eles estivessem, meus amigos. Porque passados anos, às vezes séculos, da fundação de certas organizações, de certas religiões, de certos organismos, não por acaso esses magos negros vão então tomar conta, meus amigos, dessas organizações. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amigos, ao analisar pessoas que se apresentam com títulos, que se apresentam com cargos e botando banca, né, e procurando sempre estar em destaque para si mesmo, porque muitas vezes aí pode estar a assinatura de uma pessoa que realmente está trabalhando para o lado negativo das coisas, para o lado ruim das coisas. O verdadeiro ocultista, meus amigos, normalmente, né, tem que ser, meus amigos, porque existe o ocultista branco e o ocultista negro. O ocultismo, na verdade, é um conhecimento técnico das forças, de todos os elementos, de todas as qualidades físicas e espirituais das coisas. É um conhecimento técnico que hoje ele pode ser obtido. Mas o que diferencia o branco do negro aí, meus amigos, é se a pessoa tem ou não uma ética espiritual. Aquelas pessoas que praticam o lado branco da coisa, meus amigos, o lado verdadeiramente espiritual, elas estão preocupadas na libertação de si mesmo e de todos aqueles que estão ao seu redor e a elevação espiritual da humanidade. Jamais, em nenhuma hipótese, essas pessoas querem coisas para si mesmos, mas sim elas querem sempre, em primeiro lugar, o benefício do próximo, o benefício da coletividade. E sempre, meus amigos, estão empenhados em fazer reconhecer nas pessoas o seu lado espiritual e sempre harmonizar as coisas. Jamais elas vão propor guerras, jamais elas vão propor conflitos, mas sempre, e ao contrário, elas estarão procurando o acordo, a harmonia, a fraternidade e a espiritualidade. Então, abram o olho, meus amigos, nos seus ambientes, porque eles estão cheios, meus amigos, dos dois tipos de pessoas. Aqueles que realmente trabalham pela luz e aqueles que muitas vezes, até de uma forma inconsciente, trabalham pelas trevas, meus amigos. Trabalham criando empecilhos para as pessoas, muitas vezes ocupando cargos apenas para que outras pessoas não ocupem, às vezes sem ter preparo para ocupar esses cargos, mas elas percebem o poder que esses cargos conferem e elas lutam, meus amigos. Elas pisam nas coisas e nas pessoas para obter isso. Mantenham distância dessas pessoas e abram seus corações para realmente o outro lado, para as pessoas santas, para as pessoas que estão buscando elevar a nossa humanidade para um nível mais alto. Então, meus amigos, lamentavelmente chegamos ao final de mais um programa, mas com certeza amanhã estaremos aqui com muita satisfação, com muito entusiasmo, continuando esses temas aqui com vocês, do livro A Chave para a Teosofia. Agradecemos sempre o prestígio de vocês que nos acompanham ao vivo, dando esta grande audiência aqui para nós. Parece pouco, né? São 50 pessoas que estão me ouvindo, mas eu já cansei de dar palestra para muito menos pessoas do que esse número de 50 pessoas. Já dei palestra para uma pessoa só, meus amigos. Que dirá? Realmente é uma felicidade ter vocês aqui conosco. Vamos, meus amigos, encerrar esse programa com uma última vibração, mandando as minhas mais calorosas saudações a todos que estão nos acompanhando. Vamos volver a nossa consciência, a nossa atenção, uma vez mais para o ponto dos nossos corações. Visualizando, meus amigos, no centro dos nossos corações, aquela joia cintilante, brilhando com fulgor dentro do nosso coração. Essa joia da nossa chispa divina, que ela brilhe, cintile intensamente dentro do nosso corpo, iluminando toda a nossa natureza. E que essa luz irradie forte, meus amigos, e se lance, se projete sobre o nosso caminho. Que a luz do nosso espírito possa realmente iluminar e abrir todos os caminhos da nossa vida, meus amigos, rumo a uma vida mais feliz, uma vida mais harmonizada, uma vida mais fraterna com todos os nossos irmãos e irmãs. Nesse momento solene, meus amigos, voltemos a nossa consciência, tentando compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos e irmãs, que assim seja, que o Espírito da Verdade e a bênção do Mestre repouse sobre as suas cabeças. Agradecemos uma vez mais, não nos cansamos de agradecer a audiência, o prestígio, o carinho de vocês, meus amigos, seus elogios. Agradecemos principalmente as suas críticas. Por favor, se comuniquem aqui conosco. Então vamos deixar agora vocês com a continuidade da programação musical interativa da Esotérica FM, que está 24 horas por dia a serviço da qualidade de vida dos nossos ouvintes, levando ao ar muito boa música e aqui nas noites da Esotérica, trazendo muita sabedoria, muito conhecimento, meus amigos, para a sua alma. Uma boa noite, um bom descanso para vocês, amigos e amigas. Um grande fraterno abraço. Voltaremos amanhã em mais uma edição do programa Lux Esotérico.